Minha alegria eu lanço nesse som. Poesia traz magia com a força do dom. Mês de maio, invernão, sou inscrito na pureza. Em dezembro, Réveillon, praia surf e beleza. Natureza, céu azul, sem fundo do poço. Red Bull, Black Label, dinheiro no bolso. Expandindo todo amor no coração do mundo. Fazendo bem, plantando bem, do jeito vagabundo. Todo segundo, compromisso baixado na alma. É 24, 4, 8, lutando com a alma. Cantando com a alma, bate palma que nós vem de longe. Tipo meu mano Renan, vindo na calma de um monge. Fiz o bang do cash quando nós não tinha cash. Lançar o desafio no tempo que eu tava na creche. Resisti ao frio, virei o fogo pra passar nos testes. Tipo água do rio, água salgada, terra do nordeste. Eu fui resistente pra buscar vitória na oeste. Hoje eu sou formado, graduado, com as track no set. Lembro, foi suado, dedicado na luta, não perde. Fui abençoado, iluminado, estilo Tupac. Tô no pódio agora, comemora a vitória, moleque. Sente o gosto da virada, curte o que você merece. Ama quem te fortalece, quem é falso, nega, esquece. Só o amor, sem o ódio, calma e nunca mais estresse. Viver porque a vida não para. Vitória é só pra quem mete a cara. Se tem coragem, cara, de graça, nunca meu chapa. Vitória só vem da raça. Viver porque a vida não para. Vitória é só pra quem mete a cara. Se tem coragem, cara, de graça, nunca meu chapa. Vitória só vem na raça. Viver que a vida não para de graça, não existe glória. Sucesso só vem na raça, na raça que tem vitória. Viva agora, faça agora, não para meu caro, porque tá na hora de fazer a vida. Na volta por cima, pra dentro do ringue, pra fazer história. Luta subindo no pódio, moleque bolado, quer virar rei. Na luta fugindo do ódio, virando no jogo, porque trampei. Vou viver bem sim, vou ganhar din-din, vou gastar cash. Quero um mundo pra mim, quero um mundo pra nós, que faz o barato virar. Quero um mundo pra nós, que sabe respeitar. Bom lugar, liberdade, vida boa, amizade, vida nova. O sucesso se constrói com humildade. Praia, morro, beco, pista, favelado, vira artista. Vive a vida nova agora, tipo vida de turista. Em Floripa, em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. O rap tá voando alto. Meu bang tá no asfalto, tá no palco, no mundão. Nosso bang tá no alto, voando de avião. Conhecendo outros picos loucos, só cidade linda. Floripano, campeão, representando a ilha na ativa. Tô vivendo bem, que vida da hora, vibrações positivas em negativa fora. Vamos nessa, porque agora é hora da gente viver. Vamos nessa, viva a vida e aproveite seu lazer. Viver porque a vida não para. Vitória é só pra quem mete a cara. Se tem coragem, cara, de graça, nunca meu chapa. Vitória só vem da raça. Viver porque a vida não para. Vitória é só pra quem mete a cara. Se tem coragem, cara, de graça, nunca meu chapa. Vitória só vem na raça.